Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso para esquecer. É saudade, você tinha razão. No final sobrou eu, você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, atravessa até o mundo, garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça, porque já desisti do coração. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí. Me ajuda aí, Peruá. Vamos cantar essa, papai. Viu do piseiro, peruano. Bota pras cabeças. Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer. É saudade, você tinha razão. No final sobrou eu e você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo, garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça, porque eu já desisti do coração. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí.